É 225, solo 25, livre direito, chama solo em 1211. Direito, solo 2116, 225, obrigado. Minha 225, Libra, não se escuta, bom dia. Bom dia, minha 225, táxi via Alfa, eu chamei antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, minha 225. É uma 865 sem restrições, deixa para 2 mil pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento e ele é sexuado. Pessoal, 1-0 é estabilizado. 2018, depois ele é estabilizado, ele é sexuado. 1-759 sem restrições, deixa para 3 mil pés, permanece ajuste. 3 mil sem restrições, 7-4. Será 9972, bom dia, sendo identificação via chegada a Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1098. Juliette, 6225. Mas em avanço, eu acho que era o ingresso parte para esse caso, 6225. Poxa, vai não ter posição. Juliette, portão 08. Juliette para 08, 6225. Geral 9972, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Capitão Ruiz, Fiante Uniforme, bom dia, via chegada à mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1019. 1019, ajuste, descendo para o 060, isso que é aquele informe. Uno, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto 02295, ajuste 1019. 19, Pátio Índia, lá 1285, obrigado, bom dia. Chilena 285, na escuta? 118-95. 1895, tenha um bom dia. Voo 1865. 1865, bom dia, bom pulso. Gatum. Voo 1759, sem restrições, deixa para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado final procedimento LSF3, da pressão 90 estabilizado. 38 autorizado até 2000 pés, 1759. Geral 9972, reduza para 2309. Logo campo, voo 1865. 21865, livre pouso 10, vento variável em 22, pista úmida, confirma a altitude que avistou 1 na 1300? 1300, isso mesmo, mas não pelo teto, pela visibilidade está restringindo o foco. Sim, sim. abraço, Lula Salvador, bom dia, tá 9553, temos a lógica. Um minuto, Copa Ribeirão Preto. Eu escuto. 61 ali, mantenho no zero. Bom dia, Jânio, mantendo no zero, mantenho a hora. Tá tudo azul, 4040, novembro, 260, confie na sua escuta. Gente, informação atualizada é a Oscar. Aguarde um minuto, copia, confie. Quanto você está com a Oscar, 4040, obrigado. Será 9972, sem restrições de altitude, desce até 3 mil pés. Ajuste na 019. Para 3 mil, será o 9972. Apatanguí, Cianci, Uniforme, desce até 4 mil pés, sem restrições de altitude. Descendo até 4 mil, Whisky em Uniforme. Salvador, é o voo 1865, ligando a Fantástica. Estou no... Eu estou lento, calmo agora. Se quiser rolar, com zero, voo na 9, voo 1865, reautorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, gate 9, voo 1865. Só 9553, pronto para cópia? Pronto, cópia 9553. Autorizado Ribeirão Preto, nível de voo 380, conforme a rota do plano de voo, 312 Sul, Lima Posse conforme. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, código 5166, e o controle 1208. Autorizado nível 380 para Ribeirão Preto, inicial a Pesolô 21, note gira a Pesolô 15. Decolagem, curva direita aí da Árvore, transição Elefa. 5166, transponde 1208, controle 09553. 09553, cotejamento correto, chama para puxa estacionamento. Chamará até 9553. Azul 4040, pronto para copiar. Pronto para copiar, senta a lógica do 4040. Autorizado Confins, nível de voo 360, via Pesolo 21, subida Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, código 5167 e o controle 1208. Autorizado conforme Confins, nível 360, pela Pesolo 21, Arbor, Elefa, curva direita, 5167 e 120, decimal 8, posição 3, azul 4040. Correto, chama para posicionamento 4040. 4040, obrigado. Tabarro, meu Serra, Tango Delta, pronto para cópia? Autorizado Recife, nível de voo 210, via Golf 677, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, pista 107, código 5163 e o controle 1208. Tango Delta, cotejamento correto, só confirmando se é transporte enfermo. Tá ok, será dado devido à prioridade a partir de agora, confirmando no pátio 5 e o POB, por gentileza? Pátio 504 a bordo, estouramento táxi e decolagem, agora 14.8895, com o voo Serra Tango Delta. Comandador, bom, chegou 9966. Prossigo no 966. É o 9966, autorização Brasília, como pediu. 9966, ciente. Autorizado então para Brasília, nível de voo 360, via Pesolo 17. Subida por transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pista 17, código 5173 e o controle 120, decimal 8. Pode só confirmar a pista de decolagem 17? 10, corrija. Ah, vamos ver. Então, autorizado 360 Brasília, Zulu 17 Arborel Alfa, curva direita do Pampa 10, 5173 do transponder 208, controle voo 9966. Correto, 9966, chame para posicionamento. Sim, chame 9966. Será 9972 estabilizado? Estabilizado, será 9972. Será 9972, completo final de procedimento ILS FQN, chame torre 118 do som 95. A Patanguí Cianci Uniforme, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final de procedimento ILS FQN, da pistola no 0 está estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado, ajustado no 019, esquenta de fone. Comandante Salvador, bom dia, Abitacargo 6577, informação Oscar. Abitacargo 6570, bom dia, chegada a mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1019. Chegada a mar e desce 060, 1019, Abitacargo 6577. Abitacargo 6577. General 9972, visual opção? Ainda não. Juliette está curto 5, obrigado. 6570, autorizou direto ETAP. Direto ETAP, atacado 6570. Olá, Salvador, muito bom dia, azul 4201, uma ótima. Azul 4201, bom dia, confirme o horário do plano. Eu gostaria de informação, o senhor poderia me adiantar para o lado da saída nossa, para que seja? E qual seria a aerovia? Eu vou pagar pelo 10 até Cubas e após pelo 16. Você sair nessa rota da EULE da Motiva. Da EULE da Motiva, obrigado. Gente, 906, 9972, e falando que a transição está bem baixa, ok? Clareza 2. Vou 070, ajuste 1019. 070 com 1019, vou 1093. Essa porta aqui, terra, tá mudando. Oscar. 3153, muito bom dia. Pronto para a Copa Galeão? Pronto. Autorizado, Galeão, nível de voo 320, rota Irumi, Upper November 857, Mons. A subida para Dael, Leda, Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. O código 5171, controle 1208. No final da pista 10 e pista 1, pista. Uniforme Ciência, da ULS, ainda não baixou e travou. Patanguí, Ciência Uniforme, complexo final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. Câmara 195, bom dia, bom trabalho. Seu bom curso. 109370, bom avanço. Uniforme, continua a aproximação, reporta visual para o campo. O Taranja está full ILS, contra embaixo e checado. Gente, confirma já a visual? Negativo, senhor. Gente, reporta para o visual. O vento agora é variável em 1 nó, ok? Negativo. E o 9891, sem restrições, deixa para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado final procedimento e ele é transferido. Aficionado 0, vai estar estabilizado. 2 mil pés, 019, autorizado X-Way, da pista 10, seu prédio estabilizado, e o 989. Já completamente, vai cancelar, prosseguir pela esquerda, passar na base pela direita da 17. O Shank uniforme informa que o era do motor instrumento, 1000 com 4000, ok? Então, visual, vamos prosseguir no procedimento. Gente, autorizado base pela direita da 17, reporta na final. Passaremos. Tá prosseguindo para 10, ok? O Shank uniforme. Gente, para 10 de pouso, vento variável em 2-8. Uniforme. Está confirmando 105 agora? Correto, 105, azul 40, tá certo. Carta à direita, linha Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 019, azul 40, 40. Direita, 1995 no 019, azul 40, 40, obrigado. O azul 4040, ali mantém no 0. Obrigado, Matheus. Recebendo no 0, azul 4040. Esquenta uniforme, são aos 49, livre direito, chama só em 1-2-1-1. Sim, ok. Táxi via Alfa, Juliette, contorno Pátio e Chamina Lima, Whisky Air Uniforme. Respeito de acionamento no gate 10. Aguarde no 9966. Aguarde. No 093, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 230, vamos no 093. Azul 4040 de quadro 51, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, azul 4040, bom dia. Bom dia, Contra de Salvador, Azul 4040, passando no teste. 4040, bom dia, contato radar, via saída Arbor, submantenha 360. Via saída Arbor 360, Azul 4040. Retaguarda, já havia autorizado o controle do pátio. Ah, pode, está igual, agora dá pra... Tá, tá, o Deus tá ali, mantém no site. Autorizado para o estacionamento, só para o táxi. Autorizado para o estacionamento, 2966. Já, estamos. 2981, completo final do procedimento, chame torre 118.95. 118.95, 2981. Apta 6570, deixa para 2000 pés, ajuste 909. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, está autorizado. 2000 pés, 109, acuso estabilizado no ILS X-Ray da pista 10, apta cargo 6570. Confirma quantos pés visualizou? Ah, 2.000 pés. 2.000, sim. Pista 1, mesmo informa. Informe autorizado para o cruzamento, taxa até o passo 5 no posto de frequência. Estrado, né? 7, estamos na 0, agora 0 na 3. É o azul 27 e 10, cliente da mão. Azul 27 no 0, poderia confirmar o horário do plano? Aos 25, cliente do adiantamento, apenas para coordenar 130 saída Conde, se gente, eu tenho que, no plano não está no sistema, se que o mesmo aparecer, coordenando 130 na Conde. Sem restrições de altitude, deixa até 3.000 pés. Deixa até 3.000 pés, Gol 093. O Gol 093 pode interceptar o localizador 2 milhas antes de Duna? São perfil, Gol 093, tráfego que o precede agora a 9 milhas com 2.15 de ground speed. Mantenha o perfil. Positivo, 093. Localizadora, Sacago 6570. Apta 6570, completo final do procedimento, chame torre 118.95. Torre 1895, bom dia, Sacago 6570. Bom pouso. 1093, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento e ele é sexuado. Apta 90, está estabilizado. Bom dia, Sacago 6570, 2 milhas para o Índia Serra, 2 coisas. Silva para torre. Alfa cargo 6570, 2 milhas com Ilha Serra, 2 mil pés, escuta. Alfa 6570, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, confirma a visual com o campo. Afirmativo, visual, Alfa cargo 6570. Sente 6570, confirma a altitude que eu estou. Estou 2500 pés. Sente. Livre pouso, pistola 0, vento variável de 4 nós. Livre pouso, pistola 0, Alfa cargo 6570. Atenção, o Delta decolou 57, chama controle 120.8, bom voo. Excelente 208, obrigado, 700 Delta. Observador, 700 Delta. A Parra Mercial Tango Delta, contato o radar, mantenha a proa até 3 mil pés, após ir a sair da PUCA, submantenha 210. Vai meter a proa até 3 mil pés, sai da Pustra, vai subir para 2.0770. Chame do Telete Ponto 05 para reiniciar o táxi 9966. Autorizado o táxi até o Travelo 05-9966. 3153-157, Campinas, autonomia 3 horas, 4 horas e 10. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018, para 3153. 1095, 1018. 18, alterna, 1.2.6.0. 18, 18, 18, 18, 0, 04040, bom dia. Ciente, eu preciso de um minutinho pra verificar o seu plano, ok? Que hora você vai a notificação? Outra 9h30. Ah, tá ok, 9h30, porque tá um pouquinho antecipado, por isso que ainda não apareceu. Mas eu tô observando a sua notificação aqui, Salvador, para Grupo Zulu, Paraguaçu, e me dá 2 minutinhos e eu espero qualquer. Reautorizado o táxi e a parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0199966. Autorizado o táxi a parte Índia, 295 a torre e 19 o ajuste, ou 9966. Obrigado. Torre de Salvador, bom dia, voo no 093. Voo 0093, pode ficar em aproximação, guarda-se da livre, reporta visual, com o campo. Está visual com o campo, 0093. Isso, 0093, guarda-se da livre. 6570, salão 59, livre direito, chama o salão 1201, confirma as condições da pista, por gentileza. Pista levemente úmida, 0093, para informação, depois que a aeronave ainda está na pista, ficou levemente úmida a pista aqui. Olha, essa pessoa está muito difícil de compreender, porque tem muito ruído de fundo. Você podia confirmar, por favor? Você se encontra levemente úmida, confirma como recebe agora? Ah, 100%, obrigado. Levemente úmida. Plano 110, saída fone com curva esquerda. O transponder 0264 e o controle de saída 208, azul 2710. Correto, chama para posicionamento, azul 2710. Maracona, azul 2710. Salvador, 9553, pushback 90, Uno Romeu, Uno Lima. Poderia confirmar a posição, o 9553? É o Uno Romeu. O Pátio 3? Pátio 3. Sente, aguarde para posicionamento. Aguarde. Todo bom dia, seu cargo 6570. Aps 6570, bom dia, táxi Alfa Kilo Pátio 3. No Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, seu cargo 6570. 6570, para informação, posição prevista no sistema é a 7. Posição 7 agora, 6570. Papá Romeu, Alfa Tango, solo voltando? É, escuta, cara. Poderia confirmar a radial ideal de saída para Paraguaçu? 318. 14 e 18 por 60 milhas. Sim, só mais um minuto para copiar. Tiago Alfa Tango, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, Paraguaçu, 500 pés, decola pista 17, direto com Pro Norte, curva esquerda, o código 0170 e o controle em 120, decimal 8. Antes do decolar, antes que vão traslado até a EBTA, ok? Chama da EBTA para decolar. Ah, tá ok. Então vai da Bata, vai BTA, da BTA e decola direto para Paraguaçu. Afirmativo. Não, não tem problema não. Então mantenha a cópia e a gente vai autorizar logo após a sua, seu táxi até a BTA. Ok. Então, da BTA, pistão 17, controle a norte, controle 1208, acima 0170, BTA com 3 a bordo. 103 a bordo, o acionamento e o táxi da base para a EBTA, chame o solo, a torre corrigindo em 120, decimal 118, decimal 95, corrijo Charlie Alfa Tango, teu vovô. 1895, acionamento, táxi de colagem, táxi até EBTA, grato, RM7008 a RM7018. O meu Fox 018. Agora a sua ordenação com o centro? Aguarda a sua. Solo 093, solo 03, livre direito, chama solo em 1211. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 04. Juliette, 04, portão 04. Sim, livre de colagem 10, vento variável de 2 anos. 53. 053, o VF já tem 2. Terminou de passar sua carga autorizada. Chama para o táxi 953. Ok, após o ato, está autorizado, está funcionando. Bom dia. 966, bom dia. Lima, Atena 0. Lima, Atena 0, bom, 966. Salvador, bom dia, da 3890. Só pro tratório? Atena 3890, pode possível autorização para Recife, nível 310. 1211, quero copiar. Muito obrigado. Para o 0930. Quais copiar? O senhor tem a saída prevista, por favor? Para Brasília, Arborelefa. Arborelefa, obrigado. Solo, Salvador, bom dia, tá? 3890. 0050, ajuste na 099. Antônio 53, bom dia. Sano 4 Transponder 5171. Já trocamos aqui, vai aparecer. 131 no 53, contato radar, passa 2.300 pés, via saída da El, sub mantenha, 320. Via da El Leda, 320, subindo 3153. 966, livre decolagem, 90, vento variável de 3.9. Livre decolagem, bom, 966. Pronto para cópia? 290 pronto. Autorizado Recife, linha de voo 310, segue conforme roda do plano de voo, subida Pouca, transição Aracaju, curva esquerda, após a decolagem pistão no zero, código 5403, controle no 208. Autorizado Recife, 310, decola da 10, Pouca, Aracaju, com curva esquerda. 5403 é o transponde, 208 controle, então 3890 no gate medo. Qual é a reação para posicionamento? Vai chamar pronto. Chamador, muito bom dia, Azul 4201. Azul 4201, bom dia, já temos a cópia agora, pronto para a cópia? Autorizado Campinas, nível de voo 300, segue conforme rota do plano de voo, pressão 10, por base e após conforme. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5410 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, conforme nível 300, para Campinas, e antes de 10, por base, vamos a gravações, curvando a direita, 410 vai chamar transponder com o controle 120 vai chamar 8. Prepara a rua, ajuda 201. Correto, chama para posicionamento, 4201. Chamará, 4201. Saudade da 95-5302, Amosa, 3140, alterna com o fim. Bom alternador, é? Está com 02 a morte. Não, só o alternado. Confim, o alternado. Confim sim, estáxi via pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10018. 1018 alisa ataque, pátio, seta via Índia, ponto de espera 10, 118, 9553. Já está bem melhor as condições. Aqui agora a gente já está com 5 mil de visibilidade e 2 mil de teto. Ah, ok. Aqui não está, está dando 77 de teto. Bem, nossa observação é aqui da torre, que a gente observa os setores de pouso e decolagem. A gente está observando um teto maior, tá ok? Então assim, aí fica a critério do senhor. Tá ok. Tem condições de estar pelo setor noroeste, da onde é desse lado, né? O Gol informa que acabou de pousar, o tempo está de 2 mil pés, a visibilidade está 10 km. Ok, graças, comandante, muito obrigado. Tá, né? A chuva está para dentro do oceano, viu? Ok, muito obrigado. Melhor só ter um copiou as informações? Estão no zero, vento 100 graus, 2 mais. Autorizado a linha decolar 1-0-0-9-6-3. Cópia. Pronto, cópia 6225. Brasília autorizado, 380, via peso Luno 7. Decola da 10 direita, árvore transição Elefa. 120 decimal 8, 5435. Brasília, nível 380. Decola da 10, árvore Elefa. Primeira aerovia, peso Luno 7. O controle 1208, transforma 5425, 6225. 5435, chame pronto. 5435, chamaremos pronto. Obrigado. Tá bom. Tem um tráfego de emoção? Autorizado, táxi, chama a inversão 7. Decola os 1-3, controle 208. Autorizado o ingresso, Thiago Patrão, até o Tátio 5, reporte Tiro Grande. Autorizado o ingresso, Tátio Patrão, autorizado, vai reportar na Papata. Radar a árvore. Gente, avatão, chame quando pronto para decolar. Avatão, pronto para decolar. Para 2019, reportará localizador da IEBS. Olá, Salvador. Bom dia, azul 2783, seguinte da Papá, 160, conquista. Está agora de quadra. Aguarde, mantenha a saída. Voo 9966, chifre centro Recife, na frequência 1288, alterna 126, decimal 0. está 3890, puxa o estacionamento 62. 62 é livre, chama o táxi. Vai chamar para o táxi, são 3890. Logo 963, bom dia, autorização, Galeão 380. Logo 963? Afirmativo. 74. Vai lá. Federal 9970, interceptando o localizador. Federal 9970, livre LF, chame torre 1895. 18954. Torre Salvador, bom dia, Federal 9970, estabilizado ILS da 10. Federal 9970, livre, já está avistando, governo? Afirmo. Já estou ligado para os pista 10, pista úmida, com vento 100 graus normais. Ele pôs na 10, Federal. Porta 953, passa nível 195, chame agora o centro Recife em 1288, alterna 1260. Para o táxi 180 a bordo, alterna Salvador 3 horas de autonomia. 390, aguarda o azul iniciar táxi, segue o mesmo para o ponto de espera, o ajuste 1019, a torre em 118.95. Seguindo o azul em 118.95, o ponto de espera está 3890, obrigado, bom trabalho. 7110 para pushback acionamento. 7110, pushback. Plano Azul 4201 para identificar, com 99 a bordo, 4 horas de autonomia, outdoor na Ribeirão. Livre até a ponto de espera, 1019 ajuste, para em 11895, 4201. 7195, 4201. 2710, está livre, chame táxi. Chamada. Solo, Buenas, 2780 Azul, parte 2783 Azul, parte 3, está na sua escuta, cobre. Autorizado Conquista, 160. Decola da 10 direita, Arbor, transição Elefa. Elefa direto a Piló, após conforme o plano. 120258, 5421. Ok, autorizado aí, 160 Conquista. Decola da 10 com curva direita na Arbor, Elefa. Piló, depois. Direto com o Kita, aciona 5421 no controle de Salvador 208, Azul 2733. Correction pronto. Falei pronto. Salvador, boa noite, 6500, informação Quebec, autorização Brasília 360. 0021, 00 graus, 00. E decolagem, 4201. Sou, será o 9970. Bom dia, Sideral, prossiga via Alfa Kilo. Bom dia, Sideral. Antes da Kilo, na verdade, aguardando o pushback da Azul na posição 3. Alfa e Kilo, mantém. Antes da Kilo, Sideral, pode ingressar no pátio, via Kilo e manter-se antes do Azul. Sua posição será 4 ou meu? Sim, até só o Chama Fatal, autorizado o acionamento e táxi, chama na interseção para decolagem, vai decolar para nós, segue via Estrada do Coco. É, mas está para o Noroeste, né? Tá, para o Sul, sim, Noroeste, está no docente, chama para decolar. Chama para decolar, já. Etap, para a chegada a Mari, reporte imediato de descida. Afirmativo, está presente TAP com a informação Quebec. Quando possível, para onde Duna? Para de Duna, voe TAP, reporte ideal de descida, 2229. Já estamos no prazo ideal de descida, senhor. Para o nível 050, passarei 2229. 050, obrigado. Olha o Marcelo, está transmitindo para o Cruzado, foi pelo 3517. Foi pelo 3517. Solo Azul 2710 está acionado para o táxi. Estamos com 70 a bordo, 3 horas e meia, Márcio Alterno. 3890 autorizado, né? Mantendo zero. Mantendo zero, tá 3890. Confirma? 130.